Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. E eu recebo aqui no estúdio o candidato Dilto Vitorassi, ele que é candidato a deputado federal pelo PT, Partido dos Trabalhadores, número 1378. Bom dia, Vitorassi. Bom dia aos ouvintes da rádio, a todos os amigos. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Satisfação recebê-lo aqui nesta manhã e vou pedir antes de mais nada, né, embora seu nome já seja conhecido, inclusive aqui da população de Foz do Iguaçu, por ter sido vice-prefeito, ter sido já deputado em outra ocasião, né, como suplente, também vereador aqui na cidade de Foz do Iguaçu, gostaria que você se apresentasse ao público aqui, contando um pouquinho da sua trajetória. Eu sou nascido na cidade de Foz do Iguaçu, sou dirigente sindical, fui eleito 3 vezes vereador, fui presidente do Legislativo, fui vice-prefeito no primeiro mandato de Paulo McDonald e depois de 3 meses após a eleição, eu renunciei para ser deputado federal por 22 meses, né, representando a cidade de Foz do Iguaçu e todo o oeste paranaense. Sou nascido, como disse, na cidade e devo ser o único candidato nesse momento que tem as raízes, filho de pioneiro da cidade de Foz do Iguaçu. 59 anos de idade? Tenho 59 anos de idade. E, portanto, concorrendo mais uma vez aí a uma cadeira na Câmara dos Deputados, o que, que foi até sua motivação, o que, que levou a essa candidatura agora em 2018? A grande verdade é que a região oeste, no meu modo de entender, ela tem passo por uma discriminação enorme, principalmente a cidade de Foz do Iguaçu. A falta de representatividade fez com que a cidade sofresse um determinado atraso. E, ao mesmo tempo, nós precisamos dar um alento a este povo que tanto precisa de emprego. E não há nenhuma possibilidade de ter este emprego se a gente não for capaz de trazer um projeto que traga desenvolvimento e renda para esse cidadão. E aí são uma série de coisas, ao meu modo de ver. Os 22 meses que eu tive lá em cima, percebi que com jeito a gente é capaz de conseguir consertar as coisas que precisa para cada região. Na oportunidade, Foz do Iguaçu recebia R$1.200.000 de repasse do SUS. Nós fomos capazes de elevar, não é, para R$9. Aquilo que era R$3.40, levamos para R$9, deu R$2.700.000. Hoje, Foz do Iguaçu recebe R$5.500.000, dado aquela tabela que nós deixamos programado na época como deputado federal. Nós viabilizamos também mais 28 equipes de médicos da família. Foz do Iguaçu tinha 3, nós elevamos para 31 no total de equipe de médicos da família. Aí as pessoas podem dizer, onde estão esse povo? Esse povo estão hoje dentro dos postos de saúde, cumprindo uma função que era para ser cumprida pelo funcionário contratado pela prefeitura para eles trabalharem no preventivo. Mas a situação que passa o município de Foz do Iguaçu em termos de arrecadação fez com que trouxesse esse povo para atender dentro dos postos, o que não deixa de ser ruim, mas a função deles, na verdade, deveria ser outra. Nós equipamos o hospital, nós trouxemos dinheiro para fazer o hospital na oportunidade, fizemos uma série de coisas. O segundo ponto que nós endireitamos em muita cidade de Foz foi a questão habitacional. Nós viabilizamos 5 mil casas populares e mais 3 mil casas do projeto Minha Casa Minha Vida. Elas foram construídas lá no Cidade Nova, no Colombelli, no Jardim Dourado, no Caiobá e no próprio Bubas, lá embaixo no sul da cidade de Foz do Iguaçu. Nós também viabilizamos aquele centro de artesanato ali em frente ao Hotel Bourbon, que era para ser um artesanato e hoje ele é a Secretaria do Turismo. Trouxemos dinheiro também para abrir a João Paulo II, embora foi feito pela metade, não é? E na oportunidade nós conseguimos trabalhar para com que iniciasse a obra da duplicação da Avenida das Cataratas e foi feito um termo aditivo para fazer também a perimetral leste. Pena que deputados enciumados e com interesse e outros foram fazer a denúncia sobre a tabela, porque era muito tempo que a obra tinha sido licitada, precisava de ajuste da tabela, a obra foi suspensa, uma obra que tiraria toda a carga pesada do centro da cidade. Quando você falou aqui do trânsito, agora já passei a me preocupar, porque aqui constantemente despenca carretas, aqui tranca toda a questão do tráfego viário da cidade de Foz do Iguaçu. Então eu quero ir novamente para Brasília, tenho plena convicção que quem ganha essas eleições de novo é o governo do PT. O governo do PT foi um governo bom para o povo, fez um governo para todos os brasileiros. E na possibilidade de ganhar o Haddad, eu quero discutir esses assuntos, como, por exemplo, a duplicação para o total da BR-277. Eu quero discutir por que o braço da Ferroeste não vem de Cascavel até Foz do Iguaçu, e ao mesmo tempo nós vamos discutir com que o braço da Ferroeste suba até o Mato Grosso, fazendo, né, interligando aquela estrada que foi feita com o governo chinês que liga o Iquique do Chile ao Porto de Santos. Eu quero discutir o Porto Seco. Nós imaginamos que este local onde se opera o Porto Seco hoje, ele é totalmente inadequado, ele embaraça a cidade. Eu quero discutir de uma vez por todas que Foz do Iguaçu tem o tratamento não discriminatório, porque hoje nos discrimina, tem um tratamento digno como a cidade de Cascavel, e faça o contorno principalmente da perimetral leste para a gente tirar essas carretas que cruzam na nossa cidade, principalmente o trevo da Argentina, a BR-277 numa primeira etapa, e se possível fazer logo na sequência da BR-277 até o centro universitário, lá embaixo, Porto Belo, atrás de usina de Itaipu, para a gente começar a adequar esta questão toda. Nós precisamos melhorar, apesar de ter trazido dinheiro, muito dinheiro para a cidade de Foz do Iguaçu, ela ainda está num déficit em vista de outras cidades. Nós estamos atendendo 9 municípios, aquilo que o dinheiro não comporta. Nós precisamos rediscutir o repasse do dinheiro para a saúde de Foz do Iguaçu. A segurança, para mim, precisa ser implementada, mas a segurança, para mim, não se faz na base do ostensivo apenas, ela se faz por uma questão social. Nós precisamos buscar um emprego para esse povo, principalmente para a nossa juventude. E quando eu falo do Porto Seco, eu falo para fomentar o comércio exterior, porque nós não podemos conviver numa cidade onde que cada 100 alunos se forma no centro universitário, 90 vão buscar outros grandes centros urbanos para vender sua mão de obra, os 10 que ficam, 5 trabalham naquilo que se formaram, e 5, entendeu, trabalham em desvio de função. Nós não podemos ser uma cidade vista como formadora de mão de obra para os outros centros urbanos. Se nós formos capazes de fazer com que o Estado faça parte dele aqui em Foz do Iguaçu, automaticamente, no meu modo de entender, a iniciativa privada faz a parte dela. E ali vai para o turismo. Aquele centro de convenções que hoje está obsoleto, apenas criando custo para o poder público, nós precisamos anexar ele ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. E, ao mesmo tempo, criar ali um free shopping para que o turista, na hora da saída, possa fazer as suas compras, não é? Dentro de um lugar seguro e com nota, algo que não venha molestar ele durante a viagem. Mas nós precisamos trabalhar na mobilidade urbana. Essa cidade não pode continuar da forma que está, sendo estrangulada por dois gargalos, entre eles a BR-277, que leva até 45 minutos para poder cruzar algo que tem 2 viadutos e nós precisaríamos de 8, né? E nós precisaríamos dar também o destino correto para esta questão do parque do Rio Boici, que ele é outro local que cria o gargalo. Só que esta é a solução para a cidade. Se nós transformar o Boici como o Parque Barigui de Curitiba, nós vamos ter aí em torno locais para arte, lazer, cultura, teatro, praças, jardins e uma série de coisas, inclusive com coxa acústica ali embaixo, na antiga Pedreira Maruba, para com que os nossos turistas se sentem bem em torno desse parque e, ao invés de ficar em média um dia e meio na cidade de Foz do Iguaçu, que fique por 3-4 dias, né? Ou seja, não continuar explorando a cidade de Foz do Iguaçu como ponto turístico de forma amadora como é hoje, né? Nós precisamos arrumar que pelo menos da Avenida Paraná para baixo seja ela toda adequada para atender primeiro bem a nós, a população de Foz do Iguaçu, e segundo atender bem os nossos turistas que vêm na nossa cidade. Eu acredito nisso, porque quando eu falei da questão das transoceania e da questão do braço da Ferroeste, tanto vindo para Foz como subindo para o Mato Grosso, porque para nós tínhamos que passar por aqui, deveria estar passando por aqui essa estrada, pois Foz do Iguaçu é a maior cidade de fronteira do país. Mas também há de reconhecer que o Mato Grosso é o celeiro de alimentos do país hoje. Nós precisamos adequar esta situação porque nós temos um mercado muito forte com o continente asiático. E nós, aquilo que vendíamos bastante via Estados Unidos, né? Nós estamos vendendo hoje via China. E foi aquilo que foi a salvação da lavoura no passado, aonde que o Lula arrumou um superávit extraordinário, que deu para fazer um monte de programas direcionado ao povo mais carente, ao povo mais pobre, e que deu um alento ao nosso país. Então, a minha experiência de 3 mandatos de vereadores, de vereador, a minha experiência como vice-prefeito, não é? E há muito tempo na política, me fez com que, primeiro, eu achei que a gente poderia ajudar nesse projeto político diferente, que é o projeto do Partido dos Trabalhadores. Estaríamos aí discutindo, né, para e passo, a possibilidade de ser eleito. Todos sabem que a Gleisi Hoffmann é uma mulher que hoje faz acima de 250 mil votos. Essa é a expectativa. O Enio Veri e o Zeca do PT devem fazer o mesmo tanto, os dois somados juntos. Entre eles três devem fazer cerca de 500 mil votos. Mais uns 50 mil, 60 mil que são capazes de votar na legenda PT, ele já automaticamente se garante o pleito deles três com os votos deles mesmos, mais a legenda. Resta aí 32 candidatos para fazer a legenda de mais um, que seria o quarto do PT. E todas as pesquisas me apontam como o cidadão mais bem colocado para ocupar essa quarta vaga. Ainda que esta quarta vaga não venha, o fato de ganhar o Haddad, a Gleisi não fica de deputada federal. A Gleisi vira ministra, né? Ou da Casa Civil, ou de qualquer um outro ministério. E eu vou ser chamado para representar esta bela cidade de Foz do Iguaçu, que eu devo tudo a ela, e principalmente na região. E por fim dizer que eu não faço uma campanha fora dos companheiros, né, da agricultura familiar e dos rodoviários, fora daqui da região oeste. Porque eu também já queria implementar o voto distrital de forma antecipada. O dinheiro não é muito que o deputado pode colocar, são cerca de 18 milhões de reais ano. E eu quero pegar esse dinheiro e canalizar para o extremo oeste, as cidades que são discriminadas, em especial Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel, Itaipulândia e esses municípios assim, onde que a vida toda foram esquecidos pelos outros parlamentares. E uma pergunta que eu faço, inclusive, para todos os candidatos que passam aqui pela bancada, diz respeito à questão da viabilidade da candidatura. Você citou aí a questão dos puxadores de votos, né, que estão presentes no partido. Qual que é o cálculo que você faz? Aproximadamente quantos mil votos são necessários para elegê-lo? Vamos lá. A vez passada, o PT fez 5 deputados federais. Um da coligação, que era o Ariel de Ponta Grossa. Vamos lá. A Gleisi, todas as pesquisas, dá a ela uma projeção acima de 250 mil votos. O Enio Veri fez 110 mil votos a vez passada e deve novamente fazer os 110 mil votos. O Zeca do PT fez 160 mil votos e deve chegar a esta situação. Eu faço uma média ponderada em 125 mil votos cada um. Entre os três dá 500 mil votos. Quem vai lá só aperta o 13? Dá mais uns 50 mil. Esses quatro fatores faz com que elege os nossos 3 deputados federais já existentes. Resta para nós 30 e poucos outros candidatos deputado federal para fazer mais 180 mil votos. Né? Entre ele e eu, a Josete e um monte de outros companheiros também, né? Numa escala mais abaixo, mas que somos puxador de voto. Nós devemos fazer diretamente no mínimo o quarto. Né? Alguém mais otimista que pensa no quinto, eu penso no quarto. E nesta quarta vaga as pesquisas me dão, eu como o quarto colocado dentro do PT. Mas ainda, né, que não seja, que tem algumas pessoas assim, pessimistas, que digam, não é verdade o que o Vitor Assi está falando, não é? Mantendo-me na quarta vaga, ganhando o Haddad, eu viro deputado federal para representar a cidade de Foz do Iguaçu. Cálculo em torno do quê? De uns 20, 30 mil votos, aproximadamente? Eu imagino que eu devo fazer uns 45 mil votos. Eu fiz 32.500 quando estava no PV. Eu fiz essa média também quando estava no PT. Numa das eleições eu fiz 62.984 votos. Perdi uma eleição por 89 votos na oportunidade. E eu acho que esta vez a cidade de Foz do Iguaçu, sabendo do que eu fui capaz de fazer em referência em favor da nossa saúde, em favor da nossa habitação, a experiência que eu acumulei como político na minha trajetória, né? Passei pela Câmara de Vereadores, de 15 dos nossos vereadores, 12 foram presos, 13 foram indiciados. Restou a mim e o companheiro Bobato que não temos nenhum indiciamento. Eu acho que se as pessoas não reconhecerem, não é? Vai ficar difícil a gente continuar conversando, mas eu imagino, não é? Que a cidade de Foz do Iguaçu, pelo menos eu tenho uma satisfação e um agradecimento em todos os lugares que temos passado. Né, a nossa campanha é um pouco modesta, porque não se tem dinheiro, mas estamos sendo muito bem recebidos, de braços abertos, por todas as comunidades de Foz do Iguaçu. Uma pergunta também que estou fazendo aqui a todos os candidatos, né, até um requerimento que foi feito pelos ouvintes com relação à questão do fundo partidário, que é algo que a gente sabe que será tratado lá no Congresso, né, para as próximas eleições, a destinação de verbas públicas para campanhas políticas. Qual que é o seu posicionamento com relação a isso e também se a sua campanha está recebendo recursos oriundos desse fundo partidário? Eu acho que é assim que a democracia tem um preço. Ou você faz a democracia por completo, e tenha um fundo partidário que você possa ao mínimo fazer, o mínimo do mínimo, que é o material para expor para a campanha, ou então você é obrigado a buscar fontes, sabe, daquelas que são condenáveis, entre elas dos empresários, de determinadas pessoas, não é? Em que próprios vereadores da cidade de Foz do Iguaçu utilizam certos métodos de buscar dinheiro de traficante para depois ficar comprometido com eles e não com a sociedade sadia. Eu acho que a democracia tem um custo. Eu recebo do fundo partidário em torno de R$100 mil no total, e todo ele gasto com material e gasto da forma que tem que ser gasto. Eu achei importante porque eu não estou correndo atrás de financiamento de campanha. Não tenho nenhuma restrição também com a quem que queira ajudar. Mas eu acho que foi pela primeira vez na história, não é? Que a gente pode fazer uma campanha política estabelecendo o mínimo, colocando o nosso material, sendo pago, entendeu? Para com que a gente não tenha que estar pedindo ou se comprometendo com alguém. Se for eleito, vou ser um cidadão comprometido com a cidade, com as cidades, com o Paraná, e não com grupos econômicos e nem com pessoas, não é? Para mim foi interessante fazer isso. Agora, dentro do fundo partidário, há uma discrepância, que ele é direcionado ao partido. E partido político entende que alguns puxadores de votos, tipo o Gleice, tenha um tratamento. Enio Veri tenha outro, né? Zeca do PT tenha outro. Eu estou ali, bem embaixo, né? E aí que faz com que não tenha renovação. Porque é difícil você disputar uma eleição com 80, 100 mil reais, enquanto que outro tem um milhão e 300. Então essas coisas, para mim, precisa ser um pouco melhor regulamentada. Agora, dizer ao ouvinte, não é uma coisa boa para se dizer, mas a democracia, ela tem um preço, não é? E se o preço para com que tenha as eleições limpas é o fundo partidário, para mim pode ser menos, mas que seja para todo mundo e controlado pelo Estado mesmo, que ganha as pessoas na base das ideias, do trabalho, né? E não através do poder econômico. Estou conversando, portanto, com o candidato Dilto Vitorassi, que é candidato a deputado federal pelo PT, Partido dos Trabalhadores, número 1378, aqui com título de eleitor na cidade de Foz do Iguaçu. Já estamos quase, né, indo para o encaminhamento final aqui da entrevista, mas eu até deixo o espaço aberto aqui, Vitorassi, para que você possa dialogar com os nossos ouvintes. Estamos sendo ouvidos agora em Foz do Iguaçu, municípios vizinhos aqui do extremo oeste do Paraná, também através da internet. Então que você deixe aí sua mensagem aos ouvintes do porquê devem escolhê-lo como candidato agora no próximo domingo. Eu acho que eu já fui, já disse, entre os candidatos que estão colocados aí, o que menos precisa de voto para se eleger sou eu. Dada uma situação muito peculiar, que nós temos três grandes puxadores de voto, não é, no cenário de candidaturas a deputado federal, e o quarto, não é, na sequência, vem a minha candidatura. Acho, por exemplo, que no passado eu fiquei fora por 89 votos. Choveu no dia, teve um monte de atrapalho. Hoje, por exemplo, nós temos uma dificuldade, né, de fazer chegar o material a todas as pessoas, porque não é um grande contingente de companheiros que faça isso. E na possibilidade de um mandato meu a deputado federal, junto com o Haddad, como presidente da República, há de convir que nós temos aí tudo para fazer um grande governo novamente, dar um alento a este povo, né, que sempre tiveram um monte de coisas a que foram atendidas no passado, e nós vamos voltar a fazer um Brasil para todos, não um Brasil para poucas pessoas, como pretendem algumas outras candidaturas. Nós entendemos que a região é muito produtora de alimentos, se assira com o agronegócio, com a agricultura familiar. Eu acho que há espaço para os dois segmentos. Nós vamos se transformar nesta região com uma particularidade de Foz, que é uma cidade turística, mas nós vamos se colocar como uma região propícia em alimentos, né, e vamos trabalhar para com que as obras de infraestrutura, como eu falei, cheguem à cidade de Foz do Iguaçu, e o governo, né, o Estado fazendo a sua parte, automaticamente, entendeu, a iniciativa privada faz a dele, para a gente poder ter emprego, renda e uma série de conforto para toda a nossa população, que tanto merece. Tito Vitorassi, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade para a gente poder chegar, né, aos lares de toda a população de Foz do Iguaçu. Sou Vitorassi, meu número é 1378, né, e que junto vote 13 para o Haddad. E daqui a pouquinho essa entrevista estará disponível na íntegra no site sempre-rci.com.br. Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas.